Na tarde de sexta-feira, por volta de 17 horas, policiais militares da Rocan, ronda ostensiva com apoio de motocicletas do 14º BPM, receberam uma denúncia anônima dando conta de que em uma kitnet na rua Golfinho, no Parque Ouro Verde, encontrava-se um indivíduo que era foragido da justiça. Diante da denúncia, a equipe de PMs deslocou-se até o endereço, onde foi localizado e realizado a abordagem a Adriano Casimiro da Silva, 26 anos. Ao checarem junto à Central de Operações da Polícia Militar, foi constatado, através do sistema informatizado da PM, um mandado de prisão em aberto oriundo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Foz do Iguaçu, em decorrência de sua condenação pelo crime de assalto à mão armada. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para o cumprimento do mandado judicial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.